Eu cheguei com ouro frio no ponto pra guerrear. Montei o meu batalhão, tô pronto pra governar. Eu mandei dizer pra contrário, otário, tu sai pra lá. Eu mandei dizer pra contrário, otário, tu sai pra lá. Coiote do presidente que mandou anunciar que todo aeroporto, pilotos para voar. Guarnicei as águas brasileiras pra subir, marina não entrar. Guarnicei as águas brasileiras pra subir, marina não entrar. Mandei as forças armadas, mandei também a marinha, com seus navios de guerra nas águas fazendo linha. Eu mandei dizer pra contrário, otário, a pátria é minha. Eu mandei dizer pra contrário, otário, a pátria é minha. Foi ontem do presidente que mandou anunciar que todo aeroporto, pilotos para voar. Guarnicei as águas brasileiras pra subir, marina não entrar. Guarnicei as águas brasileiras pra subir, marina não entrar.